just to see him smile makes my life worthwhile. To know him is to love him, and I do, and I do. I'd be good to him, I'd bring love to him. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of him. Oh, yes, yes, to know him is to love him, and I do. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. E na sessão de hoje da Floresta Encantada vamos recordar o percurso de Phil Spector na música, o produtor, compositor, um dos maiores génios da música, que infelizmente também era um dos seus maiores demónios. Ele foi condenado a 19 anos de prisão devido ao assassinato da modelo Lana Clarkson em 2003 e morreu precisamente na última semana na prisão. Tinha 81 anos, ele que foi vítima de Covid-19 na prisão. Mas aqui na Floresta Encantada vamos recordar o seu percurso como compositor, como produtor. Ele que foi o inventor da Wall of Sound, uma técnica de produção que iremos falar mais à frente. Aliás, vamos percebendo ao longo da emissão de hoje e nas várias composições que vamos passando o som típico de Phil Spector. Ele que conseguiu o seu primeiro número 1 ainda nos anos 50, foi em 1958 que na sua banda, os Teddy Bears, lançou o número 1 To Know Him Is To Love Him, o tema que abriu a Floresta Encantada a de hoje. Os Teddy Bears, banda fundada por Phil Spector, que também tocava guitarra e cantava nos Teddy Bears. Ele que ficou reconhecido por produzir nomes como as Ronettes, as Crystals, Ike and Tina Turner, também os Beatles. Ele que foi responsável pela produção final do álbum Let It Be. Também produziu discos de Beatles a solo, como é o caso de John Lennon ou George Harrison. Produziu também os Ramones, Leonard Cohen, entre muitos outros, e conseguiu colocar na primeira posição das tabelas de vendas inúmeros singles. Vamos percorrer aqui alguns desses temas, alguns dos álbuns mais famosos com produção de Phil Spector, ele que deixa um legado inegável. Ainda hoje devemos muito ao som criado por Phil Spector, ele que era obcecado para que as músicas soassem bem em pequenas colunas, nas colunas de jukebox, nas colunas dos autorrádios, nos automóveis, e essa obsessão levou a criar a Wall of Sound e de facto a criar pequenas sinfonias pop e rock durante os anos 60 e 70 e mais tarde. Vamos prosseguir e vamos continuar com as Crystals, aqui com um single de 1963, chegou na altura à 6ª posição da tabela de vendas dos Estados Unidos. Vamos ouvir Dan e Kissed Me e depois passamos para as Ronettes, elas que conseguiram um êxito surpreendente com a produção de Phil Spector. Vamos ouvir, aliás, uma das músicas de Natal para o álbum de Natal de Phil Spector, pelas Ronettes. Mas para já então ficam as Crystals, Then He Kissed Me, de 1963, produção de Phil Spector. Primeiro na Floresta Encantada, as Crystals, uma das suas músicas mais reconhecíveis, na verdade, Danny Kissed Me, single de 1963. E, entretanto, continuamos com as Ronettes. Não podíamos deixar passar o álbum de Natal com produção de Phil Spector, também de 1963, e que reunia na época as vozes que Phil Spector mais usava então em estúdio. Para além das Crystals e das Ronettes, também as participações de Darlene Love e de Bob B. Sox and the Blue Jeans, e todos a interpretarem e a reinterpretarem clássicos de Natal, e com a produção A Wall of Sound de Phil Spector neste disco, A Christmas Gift for You from Phil Spector. É, na realidade, um dos mais celebrados álbuns de Natal de todos os tempos, e tem aqui a marca da Wall of Sound de Phil Spector. E explicando muito rapidamente a Wall of Sound, Phil Spector, na sua obsessão para que, de facto, a canção em modo pop ou em modo rock soasse bem nas pequenas colunas da jukebox ou das colunas dos automóveis, Phil Spector criou aqui um sistema. Em vez de captar poucos instrumentos, captava muitos instrumentos, e cada instrumento fazia as mesmas notas. Por exemplo, captava uma guitarra elétrica, a seguir captava um piano a fazer as mesmas notas que a guitarra, a seguir um trompete, a seguir um órgão, enfim, ia captando e ia enchendo a fita com muitos instrumentos e com muitos timbres, tudo misturado criava um som único com um timbre muito rico. O Wall of Sound surge, obviamente, antes de inúmeras técnicas de produção e de efeitos de estúdio que, entretanto, foram surgindo, como, por exemplo, a compressão, que faz um pouco isto, que puxa o som sem o distorcer, mas antes da existência da compressão, antes da existência de outros efeitos de estúdio, o Wall of Sound era um pouco isto, a reunião de inúmeros instrumentos para criar um som rico, com muitos timbres, e Phil Spector também tirava muito partido das salas de reverberação para criar um grande ambiente. Obviamente que esta produção deixa descendências importantes, como por exemplo o Pet Sounds dos Beach Boys, que vive muito desta ideia que o Phil Spector levou para estúdio. Vamos continuar com mais música, e já que estávamos com as Ronettes a cantar o tema de Natal, do álbum de Natal de Phil Spector, acabei por não anunciar o tema, foi Frosty the Snowman pelas Ronettes. Vamos continuar com uma das suas músicas mais importantes, até para a história da música pop e do rock, por causa da sua batida, Be My Baby, single das Ronettes, com produção de Phil Spector em 1963, uma faixa que chegou, por exemplo, ao segundo lugar do top da tabela de singles dos Estados Unidos, uma das músicas mais importantes da pop da década de 60 e que ainda hoje ressoa. São as Ronettes, em 1963, produção de Phil Spector. you know. Yes, yes. Floresta Encantada esta semana com a produção de Phil Spector, o mítico produtor de música que nos deixou na última semana. Tinha 81 anos, morreu na prisão vítima de Covid-19, ele que tinha sido condenado em 2003 por um assassinato e foi condenado a 19 anos de prisão, morreu na prisão, mas deixou-nos um legado impressionante de música como produtor, compositor, como é o caso de temas que ouvimos nestes últimos minutos, primeiro com a Ronettes, Be My Baby, e entretanto estivemos com Ike and Tina Turner no disco de 1966, aqui a darmos um salto no tempo de 63 para 66, até ao registro River Deep Mountain High, um dos grandes marcos no percurso de Tina Turner, aqui ainda acompanhada por Ike Turner e Phil Spector, para além de produzir, também ajuda a compor nestas músicas de Tina Turner e de Ike Turner. Vamos avançar e agora seguimos com um tema que se tornou um dos maiores clássicos da história da música norte-americana, You've Lost That Loving Feeling. São os Righteous Brothers, em 1965, um dos maiores e mais importantes número uns de toda a história da música pop, e com o toque de Midas de Phil Spector. Os Righteous Brothers, para ouvir agora na Floresta Encantada, e depois vamos continuar com os Beatles. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no welcome look.

A Floresta Encantada desta semana, dedicada à produção de Phil Spector, primeiro com os Righteous Brothers em 1965, e o Lost That Loving Feeling, é um dos maiores clássicos da música popular dos Estados Unidos, e entretanto estivemos com os Beatles, I, Me, Mine, do álbum Let It Be de 1970, o último disco que os Beatles editaram. Não foi o último gravado, esse foi Abbey Road, mas este foi o último que os Beatles editaram, Let It Be, um processo que teve inúmeros problemas pelo caminho, foi um documentário, foram gravadas muitas horas para o álbum que se iria chamar Get Back, e já agora atenção ao novo filme de Peter Jackson, o documentário Get Back dos Beatles, que vai precisamente buscar muitas das filmagens que não acabaram por não surgir em Let It Be, um filme até premiado nos Oscars, mas no final deste processo de Get Back, John Lennon, que já tinha trabalhado com Phil Spector, passou as fitas ao produtor norte-americano que ajudou a completar então este disco, o Let It Be, passou algumas das suas músicas pelo Wall of Sound, com mais instrumentos, secção de cordas, como é o caso desta faixa I, Me, Mine, mas talvez a música mais famosa do Wall of Sound de Let It Be é The Long and Winding Road, uma balada da autoria de Paul McCartney, e Paul McCartney, quando ouviu a produção final, ficou muito descontente com o resultado, quis mesmo proibir que Let It Be fosse editado, não o conseguiu fazer, o álbum saiu. Anos mais tarde, já no final dos anos 90, Paul McCartney conseguiu lançar o registro Let It Be Naked, que retira a produção exuberante de Phil Spector a muitas das canções, como é o caso da Long and Winding Road, talvez o maior exemplo, o exemplo supremo da produção de Phil Spector, neste caso num disco dos Beatles. Produção então de Phil Spector para The Long and Winding Road, no original do álbum Let It Be de 1970 dos Beatles, para ouvir agora na Floresta Encantada. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day. Thank you. long, long time ago. Floresta Encantada, num programa dedicado à produção de Phil Spector, um dos maiores génios da música, também um dos seus maiores demónios, mas no programa desta semana estamos a falar de música e felizmente deixou-nos um enorme legado. Primeiro com The Long and Winding Road dos Beatles em 1970 no álbum Let It Be e um dos exemplos mais perfeitos da Wall of Sound de Phil Spector, a pegar nas fitas originais de Let It Be dos Beatles e a juntar a secção de cordas, também coros, num tema que Paul McCartney não gostou nada da produção final, mas que acabou por fazer parte então do álbum Let It Be de 1970. Saltámos de Let It Be para um single de John Lennon em 1970, Instant Karma, We All Shine On, uma faixa que chegou, por exemplo, à terceira posição da tabela de vendas dos Estados Unidos, mas vamos seguir mais de John Lennon, já que Phil Spector foi também produtor do registro de 1971 Imagine. Aliás, John Lennon e Yoko Ono trabalharam com Phil Spector também no Plastic Ono Band de 1970, o primeiro registro a solo de John Lennon. Mas vamos aqui ao álbum de 1971 e vamos escutar a faixa I don't wanna be a soldier mama, I don't wanna die. Este o título da canção, que podemos encontrar em Imagine, de 1971, e que contou com Phil Spector na produção. A seguir esta música de John Lennon, seguimos com George Harrison, outro Beatle, e no seu primeiro álbum solo, lançado após o final dos Beatles, e que também contou com produção de Phil Spector. Soldier mama, I don't wanna die. Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado à produção de Phil Spector, e estivemos com dois Beatles. Primeiro, John Lennon, em 1971, no álbum Imagine, escutámos a faixa I Don't Wanna Be a Soldier Mama, I Don't Wanna Die, uma faixa que conta, por exemplo, com a guitarra de George Harrison. Harrison, que acabámos de escutar com Let It Down, tema que podemos encontrar em All Things Must Pass, de 1970, álbum triplo, o primeiro que George Harrison lançou após o final dos Beatles e que conta com produção de Phil Spector, e isso nota-se bem neste tema que acabamos de escutar. Também o escolhemos precisamente por isso, porque aqui nota-se bem a produção cheia e rica por parte de Phil Spector. Estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana. Obviamente muitas canções produzidas por Phil Spector ficaram de fora. Fica aqui uma pincelada geral do talento e do gênio de Phil Spector, ele que mudou por completo a indústria da música na década de 1960, deixou claro muitas descendências. Ainda hoje muitos produtores procuram aquilo que Phil Spector conseguiu nesse período e com muito menos meios. E a fechar a Floresta Encantada fica o encontro improvável de Phil Spector com Leonard Cohen em 1977, o álbum Death of a Ladies Man. É hoje considerado um dos melhores de Leonard Cohen. Na altura foi um verdadeiro pesadelo a produção deste disco. Muito pouco tempo de estúdio, porque de facto Leonard Cohen não conseguiu suportar o produtor Phil Spector, que chegou mesmo a apontar uma arma a Leonard Cohen durante a gravação deste registro, Death of a Ladies Man. É um álbum muito curioso, porque de facto encontramos aqui um som muito cheio, ao contrário dos álbuns anteriores de Leonard Cohen. Cohen, que não gostou nada do resultado final, mas em retrospectiva podemos olhar para este disco e considerá-lo de facto uma das mais brilhantes produções de Phil Spector e a casar muito bem com a poesia e voz de Leonard Cohen. Death of a Ladies Man, vamos ficar com a faixa True Love Leaves No Traces. Este é Leonard Cohen e a produção de Phil Spector a fechar a Floresta Encantada.